de trapo de quando é, Paulista? Segunda-feira, né? Então vamos recordar. Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E as notícias não confirmadas do meio artístico, político, econômico, cultural, desportivo e presidencial. Presidencial. Vamos falar de que presidente, Maurício? Bill Clinton. Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos da América. Isso, Barbosa. Quer dizer, não é bem sobre ele, não, né, Barbosa? Que a nossa personalidade de abertura hoje é a Mônica Lewinsky, mano. Ô, Paulo Roberto. Que é isso, rapaz? Mônica Lewinsky é aquela estagiária lá da Casa Branca, né, Barbosa? Sim. Que disse ter sido seduzida pelo presidente Bill Clinton. Aham. Uh-huh. Dentro do Salão Oval. Sim, que tem ela? Barbosa disse que ela engordou 30 quilos, Val. Ela engordou 30 quilos depois do episódio, Maurício? É, Barbosa. Dizem os americanos que a Mônica Lewinsky está mais oval que o salão, Barbosa. Coitada. Olha, ai, meu Deus. Barbosa, os amigos da Mônica Lewinsky dizem que ela engordou assim, desestabilizada com os destinos do caso, Val. É mesmo, Maurício? Afinal de contas, o Bill Clinton continua presidente da República. Isso. O prestígio dele está cada vez maior. É verdade. Ele ganhou a última eleição. Enquanto ela, Barbosa, não pode nem ir no jornaleiro sem ouvir meia dúzia de piada no caminho, né? Coitada, hein, Maurício? Você imagina a vida dessa menina? Inclusive, que coisa. Essas piadas do Paulo Roberto botando esse negócio não, aí. Não, não, o Paulo Roberto. Na hora que a gente fala, Mônica Lewinsky. Ah, meu Deus do céu. Vai, Maurício. Para, Paulo Roberto. Pode, tá vendo? Que coisa. Mãe de nada, tudo bem com a senhora? É, meu. É, tudo bom, a gente vamos indo, né? Mas logo já de cara, Barbosa. Ô, Paulo Roberto, para de mexer com a mãe de nada, que coisa. Mas que dedo nervoso. É, deixa ela cumprimentar a gente pelo menos. É, rapaz, que não coisa. Adianta, meu, você vai me chamar de vaca velha, eu já tô usando a psicologia da vaca. Mãe de Qual nada? É a psicologia da vaca, mãe? É. Fazer e andar. Fazer e andar. Não é isso não, não é isso não. Tô fazendo e andando. Tá, vai, mãe. Mas tá tudo muito bom, meu né? Meu cumprimento aqui pra senhora. É, passei esse fim de semana aqui no Rio, Barbosa. É. Tá louco, meu. O que tem, mãe? Mas que calor, hein? Muito quente, né, mãe? Caramba. É. Cara, caramba, cara, cara, ô. Tá bom, mãe, já ouvi. Carinho de mão, pra dar, pra dar, pra dar bauá. Tá bom, mãe, vai, prossiga. Barbosa. Oi. Quase que eu fui à praia, sabe? Ah, só, quase foi à praia? É, só não fui porque não achei um biquíni que cabesse em mim, meu. Por que houve? Ah, o biquíni maiorzinho, né? Tamanho 68. 68? Bico largo. Ah, bico largo, é, sim. É porque... Eu tenho um problema aqui nas mamas. Nas mamas? Que sim. Os bicos parecem manchão de pneu de caminhão. Não, mãe, sem detalhe, tá? Pode parar, tá bom? Pode parar com essa história aí, tá? Vamos trabalhar. Vambora. Mas qual que é a pergunta? Não vai chorar, mãe. Isso acontece, só pode fazer uma cirurgia. Né, pra reduzir o tamanho dos seios. Isso... Podia tirar uma arroba de cada seio. Tem uma arroba, o quê? Ô, Maurício, vambora. Isso aqui não é seio, é mama. Não, vambora. Vai, Maurício, faz a pergunta aí. Vai. Tanto assim... que eu tinha um... Não tinha nada. Um namorado ou o quê? Ah, o que que tem? Não, deixa pra lá. É, vamos. Deixa pra qual lá, qual que amanhã? É a pergunta aí? A pergunta, Maurício, vamos à pergunta. Para de rir, Maurício, poxa vida. Mas de nada, é o seguinte aqui, a Mônica Lewinsky, aquela estagiária lá da Casa Branca. Ah, aquela que... É isso. Ela de charuto? É. Não. Ô, mãe. Ela engordou 30 quilos. É. A senhora acha que ela ficou desestabilizada emocionalmente? Que pergunta cabeluda, hein? É, pergunta cabeluda, eu tô aqui prestando atenção, hein, mãe? Olha... Cuidado, hein, mãe? Deixa eu ver isso aqui, hein? Deixa eu sintonizar aqui, ó. A bola de cristal, Barbosa. Tá sintonizando a bola? Peraí, deixa eu botar aqui. Frequência 1220. Isso, exato. Olha lá, deixa. Mas tá... Pronto, opa, pegou, mãe. Tá aí, pegou, chegou. Olha, deixa eu ver esse assunto com muito cuidado. Isso. É Mônica, né? Mônica. Mônica Lewinsky. Não é. Não é aquela da Cebolinha? Não é. Ei. A Mônica do Maurício de Souza, do Cebolinha, não. Não do, é do, a Mônica. Dos quadrinhos, não, mano. Vambora. É isso. É ou é? Hein ou é? É uma bela pergunta, mas é uma questão interessante. Hein ou é? Hein ou é? Não sei se é e não sei se é, mas prossiga. Olha, deixa eu fazer as consultas aqui então, já que ninguém chegou a nenhuma conclusão, né? Vai, mãe. O que que você quer que eu consulte aqui? As bolas primeiro. As bolas? Você não tava sintonizando a bola pra ver na bola, mãe? Não, mas eu tava sintonizando de onda só. Ah, só de onda. É umas ondas loucas aqui. Umas ondas malucas. Onda maluca? É, igual o Cacalo. Tá certo, eu sei. Vai. Olha aí, onda louca. Tá bom, mas fala, o que você já viu aí na bola? Deixa eu esfregar as bolas com força. Tá, aqui. Esfrega aí. Deixa eu esfregar aqui. que é, mãe? Mas eu já vi tudo. O que a senhora viu, mãe? Ah, essa moça aí, ela engordou assim, ah, porque tá tomando muita vitamina. Ah, comendo muita vitamina? Essa moça aí tem que fechar a boca, não, viu? Não, tá, olha, não, boca olha nada. Aberta, ela é um perigo. Não, obrigado, mãe. Nem de nada.